Graça me basta, Senhor. Obrigado por ser meu amor. Sem ti nada sou. Caminhei na escuridão por muito tempo, procurando a limpa no meu sofrimento. Mas só em ti encontrei refrigério, verdadeiro remédio. Quantas pessoas magoei, quantas vidas prejudiquei. As marcas do meu corpo fala por si próprio. Sentimento de ódio, não fuja explicação. Resultado de uma vida sem noção. É, irmãozão, várias fitas no mudão. Te chama a atenção, ostentação. Mas muitos não estão vivos pra contar a história, não. Não tem comparação o valor da liberdade. Tem dinheiro que paga, irmão. Obrigado, Senhor, pelo dom de compor. Que seu nome seja glorificado e como um vaso seja cada dia moldado. E do mesmo modo que eu fui resgatado, pois parceiro entendo o recado que Jesus Cristo é o caminho e pela graça somos salvos. Por tudo que tens feito, eu quero te agradecer, Senhor. Eu vivia uma vida de ilusão, cigarro, bebida, prostituição. Aos 15 anos de idade, tendo que enfrentar a realidade. Com filho na barriga, responsabilidade e nada. Foi aí que tudo começou, com grande sofrimento, lamento. Quem é que vai me ajudar? Sei lá. Muitas vezes eu ouvia a minha mãe falar que existia um Deus, bastava eu clamar. Mas eu não escutava, só queria saber de ir pra balada. Fui morar numa casa abandonada, com o pai do meu filho, aonde eu apanhava. Ele vivia loucão, 24 horas por dia, enquanto a minha barriga crescia. Eu não comia, apanhava todo dia. Reto tá, é assim que eu vivia, sem perspectiva de vida, sem poder contar com a minha família. Eu não tinha outra saída. Então olhei pro céu e clamei ao Deus que é fiel. Agradecer por tua presença em meu viver, por me encher da tua unção, por me fazer vaso de honra em tuas mãos, ó Deus. Como é bom sentir o teu poder, como é bom depender de você. Nas horas mais difíceis, sempre está comigo, guardando a minha vida de todos os inimigos. Quando eu penso não vou conseguir, o Senhor me diz: filho, estou aqui.